Não sou igual a todos, faço rap diferente, tô ligado em você. Se tem uma coisa que eu acredito sobre a minha cultura, é que cê é o limite, a raiz tá na rua, sem nenhuma barreira, mantendo a mente aberta, como Spike Dalizou, faça a coisa certa, mas a regra é clara, não pise no meu tênis, haja o que houver, nunca pise no tênis, respeito, não se compra, se conquista, aí é que nego dança de bobeira na pista, tinta na parede, sou flash, sou clean, vandalismo pra um, sempre foi arte pra mim, rei de Rahim, Public M no tal, não acredite nas grandes compadre, aí eu falo. Toca sim, é pra você dançar, mexer a cadeira e pôr a mão pro ar. Se aí tem fumaça, aqui também tem. Gosto como ela dança e eu danço também. O sonho se concretizou, o mundo todo já ouviu e sentiu o meu tambor que andou por aí, confete lace, segurando meus Adidas, meus Nikes, meus Babes. E encontrou no samba com sapato branco, fez milagres, eu sei, mas ninguém é santo, isso é fato. Ninguém é santo, jogador que é jogador não quer ficar no banco. É que joguei assim e tá bom pra mim. Só chegar com jeitinho, pisar no sapatinho, com a mesma pegada do começo ao fim. É por isso que eu canto, meu tambor toca assim. Meu tambor toca assim, é pra você dançar, mexer a cadeira e pôr a mão pro ar. Se aí tem fumaça, aqui também tem. Gosto como ela dança e eu danço também. Dentro do próprio jogo, roleta russa ou cassino, no rap game ou você vai pra cima, ou fica sentado reclamando dos outros, joga duro e medalha pra poucos. Tenho o dom, então aumenta o som, que meus tambores são dois toca-discos na mão. Meu trabalho é esse, minha vida é essa, me mostra que tem cultura e aí a gente conversa, é. Não tem idiota na testa, eu luto pelo direito e também pela festa. Sei que essa raiva não faz bem pra mim, é por isso que eu toco meus tambores assim, ó.